A fecheiro 30, Hemmingford, Minnesota, 1940-1943. Quando estamos com outras pessoas, chamo-lhe Luke. No entanto, para mim, ele será sempre Dutchie. Ele chama-me Vive. Diz que até é parecido com Niamh. Decidimos morar em Hemmingford para que eu possa gerir a loja. Vamos arrendar um pequeno bangalô numa rua secundária, a vários quarteirões de distância dos Nilsson, com quatro divisões no piso térreo e uma no primeiro andar. Por acaso, talvez com alguma ajuda de Mr. Nilsson, que é capaz de ter mencionado algo ao superintendente numa reunião do Clube Rotário, a escola de Hemmingford precisa de um professor de música. Dutchie também mantém o seu emprego de fim de semana no The Grand, em Minneapolis, e eu acompanho-o à sexta e ao sábado, janto e ouço-o tocar. Aos domingos, agora é ele quem toca órgão na Igreja Luterana de Hemmingford, tendo substituído o organista de pé de chumbo, que foi finalmente persuadido de que estava na altura de se reformar. Quando contei a Mrs. Nilsson que Dutchie me tinha pedido em casamento, ela franziu o sobrolho. Pensava que dizias que não querias sequer pensar em casar, comentou. Só tens 20 anos, então e o curso? O que tem? Repliquei. É um anel no dedo, não um par de algemas. A maioria dos homens quer que as mulheres fiquem em casa. Ao transmitir esta conversa a Dutch, ele riu-se. É claro que vais acabar o curso. As leis fiscais são complicadas. Eu e Dutchie somos quase tão diferentes um do outro como é possível duas pessoas serem. Eu sou prática e circunspecta. Ele é impulsivo e direto. Eu estou habituada a levantar-me antes do sol nascer. Ele puxa-me de volta para a cama. Ele não tem cabeça para a matemática, pelo que, para além de gerir as contas da loja, também trato das da casa e dos impostos. Antes de o ter conhecido, eu podia contar pelos dedos de uma mão as vezes que tinha tomado uma bebida. Ele gosta de um cocktail todas as noites. Diz que o relaxa e que me relaxará a mim também. Ele é habilidoso com um martelo e pregos, devido à experiência que teve a trabalhar nas quintas. Mas é costume deixar projetos a meio. Reforços para as janelas amontoados a um canto, enquanto lá fora não para de nevar. Uma torneira que pinga e que ficou desmontada com os componentes espalhados pelo chão. Não acredito que te encontrei, diz-me vezes sem conta. E eu também não sou capaz de acreditar. É como se uma peça do meu passado tivesse ganhado vida, ressuscitando todos os sentimentos que eu me esforçava por conter. A mágoa por ter perdido tanto, por não ter com quem falar, por esconder tanta coisa. Dutchie esteve lá. Ele sabe quem eu fui. Com ele não tenho de fingir. Aos sábados ficamos na cama até mais tarde do que estou habituada. A loja só abre às 10. E Dutchie não tem de ir a lado nenhum. Eu preparo café na cozinha e levo duas canecas fumegantes para a cama. E passamos horas juntos, sob a luz suave da manhã. Deliro com desejo e com a satisfação desse desejo, a vontade de lhe tocar na pele quente, de lhe seguir os tendões e os músculos, mesmo à flor da pele, a pulsar com vida. Aninho-me nos seus braços, nas curvas dos seus joelhos, com o corpo dele à volta do meu, a sua respiração junto ao meu pescoço, os dedos que me percorrem os contornos. Nunca me senti assim, lenta e lânguida. Sonhadora, distraída, esquecida, concentrada apenas em cada momento, à medida que surge. Quando o Dutchie vivia na rua, nunca se sentiu tão só, conta-me, como ao crescer no Minnesota. Em Nova Iorque, os rapazes estavam sempre a pregar partidas uns aos outros e a partilhar a comida e as roupas. Sinto falta da quantidade de gente, do barulho e do caos. De Ford Model T pretos a matraquear pelas ruas de paralelepípedos, do cheiro doce dos amendoins a torrar em açúcar que os vendedores ambulantes apregoavam. E tu, alguma vez desejas poder voltar? Pergunta-me. Abano a cabeça. A nossa vida era tão difícil. Não tenho muitas memórias felizes desse sítio. Ele puxa-me para si. Passa os dedos pela parte de dentro do meu antebraço, branca e suave. Achas que os teus pais alguma vez foram felizes? Talvez, não sei. Afastando-me o cabelo da cara e percorrendo-me o contorno do maxilar com um dedo, ele diz: contigo eu seria feliz em qualquer sítio. Apesar de ser o mesmo, o género de coisa que ele costuma dizer, acredito que seja verdade. E percebo, com o discernimento recém-adquirido por me encontrar numa relação, que os meus pais nunca foram felizes juntos e nunca viriam a sê-lo, independentemente das circunstâncias. Numa tarde amena do início de dezembro, encontro-me na loja a rever os valores das encomendas com Margaret, a nossa contabilista, muito atenta. Há recibos e formulários espalhados pelo chão. Estou a tentar decidir se hei de encomendar mais calças para a senhora do que no ano passado, ao mesmo tempo que vejo estilos populares no catálogo, bem como na Vogue e na Harper's Bazaar. A telefonia está ligada com o volume baixo. Está a dar música swing. Mas depois Margaret levanta uma mão e diz: espere, ouviu aquilo? Corre para a telefonia e gira o botão de volume. Repetimos, relatório especial. O presidente Roosevelt declarou hoje que os japoneses efetuaram um ataque aéreo a Pearl Harbor, no Havaí. O ataque dos japoneses também afetou todas as atividades navais e militares na ilha de Oahu. O número de vítimas é ainda desconhecido. E assim, tudo muda. Umas semanas depois, Lil vem à loja para me ver, com os olhos raiados de vermelho, lágrimas a correrem-lhe pelas faces. O Richard partiu ontem para as Filipinas, seja lá onde isso for. A soluçar, com um lenço branco amarrotado em frente ao rosto, protesta. Pensava que esta guerra estúpida já teria acabado por esta altura. Por que é que o meu namorado teve de ir? Quando a abraço, ela agarra-se ao meu ombro. Para onde quer que se olhe, há cartazes a encorajar sacrifícios e apoio aos esforços de guerra. Muitos artigos são racionados. Carne, queijo, manteiga, banha, café, açúcar, seda, nylon, sapatos. Toda a nossa forma de fazer negócio se altera. E passamos a operar com aquelas frágeis cadernetas azuis. Aprendemos a ter troco para senhas de racionamento, emitindo fichas vermelhas como troco de senhas vermelhas para carne e manteiga, e fichas azuis como troco de senhas azuis para comida processada. As fichas são feitas de fibra de madeira prensada, do tamanho de moedas de 10 cêntimos. Na loja, recebemos meias de senhora ligeiramente usadas, para serem utilizadas em paraquedas e cordas, e lata e aço para sucata de metal. A música Boogie Hoogie Bugle Boy está sempre a passar na rádio. Altero as nossas aquisições para refletir esse estado de espírito, encomendando cartões e papel de carta a granel, dúzias de bandeiras dos Estados Unidos em todos os tamanhos, carne seca, meias quentes, baralhos de cartas, tudo o que possa ser enviado para a frente de guerra. Os nossos moços de recados desobstruem acessos e entregam compras e encomendas. Há rapazes da minha turma do ensino secundário a alistar-se e a partir. E todas as semanas há um jantar de despedida, para que todos contribuem na cave de uma igreja, no átrio do Roxy ou em casa de alguém. O namorado de Judy Smith, Douglas, é um dos primeiros. No dia em que faz 18 anos, vai até ao gabinete de recrutamento e apresenta-se ao serviço. O impetuoso Tom Price é o seguinte. Quando me cruzo com ele na rua antes da sua partida, diz-me que não há qualquer desvantagem, que a guerra é uma porta aberta para a viagem e a aventura, com um bom grupo de rapazes com quem se divertir e ainda um salário. Não falamos de perigo, mas o que eu imagino é uma caricatura com balas a voar e cada rapaz um super-herói a correr invencível por entre uma chuva de fogo inimigo. Um quarto dos rapazes da minha turma dá-se como voluntário. E quando o recrutamento obrigatório começa, ainda são mais os que se preparam para partir. Sinto pena dos rapazes com pé chato, casos graves de asma ou surdez parcial que vejo na loja, depois dos seus amigos terem ido embora, e que vagueiam sem objetivo pelos corredores. Parecem perdidos nas suas vulgares roupas civis. Mas Dutch não pensa da mesma maneira. Eles que me venham buscar, diz. Não quero acreditar que vá ser recrutado. Afinal, é professor, faz falta na sala de aula. Mas depressa se torna evidente que será apenas uma questão de tempo. No dia em que Dutch parte para Fort Snelling, em Hennepin County, onde receberá um treino básico, eu tiro a Kladach do fio que trago ao pescoço e embrulho-a num pedaço de feltro. Enfiando no bolso da camisa dele, digo-lhe: agora uma parte de mim vai estar contigo. Vou protegê-la com a minha própria vida. As cartas que enviamos um ao outro estão cheias de esperança, nostalgia e uma vaga noção da importância da missão das tropas norte-americanas. Ele põe-me a par dos pontos-chave do seu treino, passa nos testes físicos e obtém um valor alto no teste de aptidão mecânica. Devido a estes resultados, é integrado na Marinha para contribuir para a substituição das vidas perdidas em Pearl Harbor. Pouco depois, embarca num comboio para San Diego, a fim de receber formação técnica. E quando, 6 semanas depois de ele ter partido, lhe escrevo para lhe contar que estou grávida, Dutchie responde que está maravilhado. A ideia de ter um filho a crescer dentro de ti vai ajudar-me a suportar os dias mais árduos, escreve-me. Saber que finalmente tenho uma família à minha espera deixa-me mais decidido do que nunca a cumprir o meu dever e voltar para casa. Passo todo o tempo cansada e agoniada. Gostaria de ficar na cama, mas sei que o melhor é manter-me ocupada. Mrs. Nielsen sugere que eu volte lá para casa. Diz que cuidará de mim e me preparará a comida. Eles receiam que eu esteja a ficar demasiado magra. Contudo, eu prefiro estar sozinha. Já tenho 22 anos e habituei-me a viver como uma adulta. À medida que as semanas vão passando, ando mais ocupada do que nunca, trabalhando até tarde na loja e fazendo voluntariado à noite, organizando recolhas de metal e encomendas para a Cruz Vermelha. No entanto, subjacente a tudo o que faço, há o constante zumbido do medo. Onde é que ele está agora? O que está a fazer? Nas cartas que lhe escrevo, tento não dar grande importância aos enjoos, à sensação contínua de náusea, que o médico diz ser sinal do bebê estar a medrar dentro de mim. Em vez disso, falo-lhe da manta que estou a fazer para o bebê. Conto-lhe que cortei o molde em papel de jornal e depois em lixa fina que se cola ao tecido. Escolhi um padrão geométrico entrelaçado nos cantos que faz lembrar a textura de um cesto, com 5 tiras de tecido a criar rebordo. É alegre, amarelo, azul, cor de pêssego e cor de rosa pálido, com triângulos esbranquiçados no meio de cada quadrado. As mulheres do grupo de costura de Mrs. Murphy, do qual eu sou a mais nova, como que uma filha honorária, elas celebraram todos os passos que fui dando. Estão a ter o maior dos cuidados com esta manta, cozendo à mão pontos pequenos e precisos que formam um padrão por cima do desenho. Dutchie completa a formação técnica e também o treino de tripulante de porta-aviões. E depois de passar um mês em San Diego, fica a saber que partirá, dentro de algumas semanas, para Newport News, no estado da Virgínia, onde embarcará num porta-aviões destinado ao Pacífico Central, para prestar assistência às tropas dos aliados presentes nessa região. Surpresa, competência e força. É isso, Diz a Marinha aos seus soldados que é preciso para vencer a guerra. Pacífico Central, Birmânia, China. Para mim são apenas nomes num globo. Pego num dos mapas Mundi que vendemos na loja, bem enrolado e guardado num tubo vertical, e desenrolo sobre o balcão. O meu dedo passa pelas cidades de Rangoon, perto da costa, e Mandalay, na região montanhosa e mais sombria ao norte. Eu estava preparada para a Europa, mesmo que fosse para os seus confins, como a Rússia ou a Sibéria. Mas para o Pacífico Central é tão longe, do outro lado do mundo, que me custa sequer imaginar tal sítio. Vou à biblioteca e amontou livros numa mesa. Ensaios geográficos, histórias do Oriente, diários de viajantes. Fico a saber que a Birmânia é o maior país do sudoeste da Ásia, que faz fronteira com a China e o Sião. Situa-se na região das monções. A precipitação anual nas zonas costeiras é de cerca de 500 centímetros e a temperatura média dessas zonas é de aproximadamente 32 graus centígrados. Um terço do perímetro do país é constituído por costa. O escritor George Orwell publicou um romance, Dias da Birmânia, e vários artigos sobre a vida lá. Do que leio, a impressão com que fico é que a Birmânia é o mais distinta possível de Minnesota. Ao longo das semanas seguintes, com um dia a dar lugar ao seguinte, a vida é pacata e tensa. Ouço a rádio, leio o Tribune, de uma ponta à outra, espero ansiosamente pelo correio e devoro as cartas de Dutch quando chegam, perscrutando-as rapidamente em busca de novidades. Ele está bem? Tem comido? Está saudável? E depois demoro-me em cada palavra, analisando o tom e as nuances, como se as suas frases contivessem um código para eu decifrar. Levo cada carta de papel azulado e muito fino ao nariz e inspiro. Ele também segurou aquelas folhas. Passo os dedos pelas palavras. Foi ele que formou cada uma delas. Dutch e os companheiros aguardam ordens. Treinos de última hora às escuras, os preparativos do lastro, todos os cantos ocupados e tudo no seu lugar, de rações às munições. Faz calor em San Diego, mas eles já foram avisados de que será pior no Pacífico, quase insuportável. Nunca me habituarei ao calor, escreve ele. Sinto a falta das tardes frescas, do caminhar pela rua de mão dada contigo. Até da maldita neve tenho saudades. Nunca pensei vir a dizer isto. Mas, sobretudo, tenho saudades minhas. Do meu cabelo ruivo ao sol, das sardas do meu nariz, dos meus olhos cor de avelã, da criança que cresce no meu ventre. Deves estar a ficar grande, escreve. Só posso imaginar como estarás. Agora já estão no porta-aviões. É a última carta que me enviará antes de partirem. Vai dá-la ao capelão que foi a bordo para lhes desejar uma boa viagem. A pista de aterragem tem 262 metros, escreve. Usamos 7 cores diferentes que identificam as nossas funções. Como técnico de manutenção, a minha camisola de malha, colete salva-vidas e capacete são de um verde feio, da cor de ervilhas demasiado passadas. Imagino nessa pista flutuante, com o lindo cabelo louro escondido por um capacete pardacento. Ao longo dos 3 meses seguintes, recebo várias dúzias de cartas, semanas depois de as ter escrito, por vezes 2 no mesmo dia, dependendo do sítio de onde tenham sido enviadas. Dutch fala-me do tédio da vida a bordo. Conta-me que o melhor amigo que fez nos treinos básicos, outro rapaz do Minnesota chamado Jim Daly, o ensinou a jogar póquer e que passam longas horas no convés com recrutas que se vão revezando num jogo interminável. Fala-me do seu trabalho, da importância de seguir o protocolo, e queixa-se do capacete, que é muito pesado e desconfortável. Diz-me que começa a habituar-se ao barulho dos motores de avião, quando levantam voo e aterram, escreve acerca dos enjoos e do calor. Não menciona combates nem aviões abatidos. Não sei se não tem permissão para o fazer ou se não quer assustar-me. Amo-te, escreve vezes sem conta. Não sou capaz de viver sem ti. Estou a contar os minutos para voltar a ver-te. As palavras que usa pertencem às músicas da época e aos poemas publicados nos jornais. E as minhas não são mais originais. Esforço-me debruçada sobre o papel de carta, tentando abrir o coração e derramá-lo naquelas páginas. Mas tudo o que me ocorre são as mesmas palavras, pela mesma ordem, e só espero que a profundidade dos sentimentos que as suportam lhes dê peso e substância. Amo-te. Fazes-me falta. Tenho cuidado. Fica bem.